acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Just can't sleep tonight, knowing that things ain't right. It's in the papers, it's on the TV, it's everywhere that I go. Children are crying, soldiers are dying, some people don't have a home. But I know there's sunshine behind that rain, I know there's good times behind that pain. Hey, can you tell me how I can make a change? I close my eyes and I can see a better day. I close my eyes and pray. I close my eyes and I can see a better day. I close my eyes and pray. Sunshine beyond that rain, I know there's good times beyond that pain. Heaven tell me I can make a change. I close my eyes and I can see the better day. And I never felt this way before. And I swear this is true. And I owe it all to you. Oh, I Target. Todo mundo ama Target, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo na paz de Deus, baby. Excelente início de final de semana. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard on the greatest network. Acompanhamos a edição da tarde do Pop Hits e os cinco sons mais votados no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. E o som mais votado na edição da tarde do Pop Hits foi The Time Dirty Bit com Black Eyed Peas. Número 2, Justin Bieber, Pray. Na terceira colocação, Kate Perry, Firework. Número 4, Capital Inicial, Vivendo e Aprendendo. E na quinta colocação, Rihanna, Only Girl. Pra noite pode mudar tudo, baby. Clique no portal e participe. www.targetw.com. Aproveite pra conferir tudo, mas absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Porque quem acompanha a Target sabe de tudo. targetw.com. E pra seguir a rede no Twitter, @TargetRádios. As melhores rádios são Target. Milhares de estações no planeta, chegando para milhões de ouvintes, que são a razão de tudo. E agora tem pedido de ouvinte. Pop Hit do ouvinte. Para participar, você clica em targetw.com, vai em peça o seu som e mande ver. Como fez o William Rodrigues Ferreira, ele que é de Paraguaçu, Minas Gerais. Pediu e ouve agora aqui na Target o som de Forest Movement and the Cataracts, Like a G6. Abração pro William, todo o pessoal de Minas Gerais e a você que nos ouve no mundo todo. Beijo grande, fiquem todos com Deus e até a noite. Now I'm